As definições de hit foram atualizadas. Portal do Arrocha. E chama no swing, é da Maridina. Rainha do Instagram, sucesso do TikTok. Diva toda poderosa, com essa gata ninguém pode. Pose para foto, marquinha tá em dia. Capricha na make, ela é toda gostosinha. Rainha do Instagram, sucesso do TikTok. Diva toda poderosa, com essa gata ninguém pode. Pose para foto, marquinha tá em dia. Capricha na make, ela é toda gostosinha. Então solta um DJ que ela canta pisadinha. Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha. Quando escutar um piseiro, a dona não perde a linha. Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha. Desce rebalando, nota 10 pra essa novinha. Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha. Quando escuta o piseiro, a dona não perde a linha. Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha. Desce rebolando, nota 10 pra essa novinha. Chama, chama, chama que é sucesso. Rainha do Instagram, sucesso do TikTok. Diva toda poderosa, com essa gata ninguém pode. Pose para foto, marquinha tá em dia. Capricha na make, ela é toda gostosinha. Sucesso do TikTok, diva toda poderosa, com essa gata ninguém pode. Pose para foto, marquinha tá em dia. Capricha na make, ela é toda gostosinha. Então solta o som, DJ, que ela cai na pisadinha. Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha. Quando